O que eu quero falar não é fácil pra você entender. O que eu quero tentar te explicar. Sou brasileiro e não tenho direito de me expressar ou de pouco cantar. Queremos direitos iguais para todos os irmãos que vivem nesta nação. SDR, segura onde estão? SDR, segura onde estão? Sei que ultimamente você ouviu da gente papos e fatos reais assim, não muito diferentes. Falamos do sistema que é um esquema muito destrutível, deprime sempre os mais carentes, mas o alto nível não basta, diz que estamos cansados. Tanta mentira, chaveco, de nós tudo é tirado. Entra ano, sai ano, os mesmos planos, mesmos desenganos. Pega o jornal, é sempre igual os fatos suburbanos. Fome, miséria, incompetência de vários fulanos que se julgam os donos da nação, mas na verdade nos conduzem lentamente à destruição. Todavia tentativa, um chute errado a gol. Ser brasileiro, patriota, desse jeito que eu não sou, pra eles ter saída. Se a coisa arruína, carro importado e o chofer esperam na saída. Mala pronta e muita grana pra poder gastar. Beverly Hills chega de Rio, quem sabe Canadá. Ponte aérea esnobam, viagem pelo mar. Mulher a rodo, verdinha pra gastar. Bebida importada, curtindo a peça como não merecem. Dinheiro alheio, prato cheio, assim que enriquecem. Crise artificial, isso pra gente é mal, mas pra quem quer se aproveitar, se criar é o canal. Todos que fingem que ajudam, mas usam, abusam, desfrutam, desnudam, se omitindo, transgredindo as leis, e sorrindo, fingindo, fugindo de todos, de tudo que é certo. Nosso congresso é um inferno. É viver como vivemos. É viver como vivemos. É viver como vivemos. É viver como vivemos. É viver como vivemos. É viver como vivemos. É viver como vivemos. É viver como vivemos. Brasil, um país multi-imperialista, onde o sistema é imundo, sujo e racista. Está na minha, na sua, toda e qualquer vista. É o que vemos e o que se percebe. Não quero ser um ditador, mais ou menos rebelde. Somente um rapper que insiste e persiste. Não deixa de acreditar, não perca tempo, pois seu tempo já não dá. Muda a moeda, eu pergunto, será por você ou por mim? Já mudou mais de 5 vezes, estamos aqui. Sem ter para onde ir, um temeroso fim. Por eles montado, bolado, plano esquematizado. A toda hora e qualquer, eles estão preparados para forjarem um golpe, baterem sorte, meterem a mão, fazerem a limpa na nação. São cidadãos acima de qualquer suspeita. São graduados, diplomados, estão simulação perfeita. Veja como engana sua pose, sua aparência. Palavra com duplo efeito, enfeitiçado para iludir e enganar o povo necessitado, que não anseia mais nada além do que merece. Mas para eles isso é muito, nunca certo exercem, mas só prometem, não sai disso, prometem. Drogas, é viver como vivemos. Droga, é viver como vivemos. Droga, é viver como vivemos. Droga, é viver como vivemos. Droga, é viver como vivemos. Droga, é viver como vivemos. Droga, é viver como vivemos. Droga, é viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. E no palanque de enganos com plano indestrutível, dizem uma pá de bobagem planejando ao vencer. Com a primeira viagem, emprego a todos da família na diretoria, enquanto nas filas hospitalares ou de aposentados. O desespero leva a morte, sem sorte, coitados. Quem tem mais sorte exige a sua moradia, mas a polícia acha errado, o protesto é na pancada. Eu lhe direi porque se acham certo, mas os que roubam milhões, esses têm privilégio. Desse jeito roubar aqui não é nada mal. Assim prossegue e se repete, tem a desordem nacional. Droga. É viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. Droga. É viver como vivemos. Droga.